Sai da minha vida. Você não merece o cara que te ama, que sempre fez de tudo e foi além na cama. E você não deu valor. É. Asas livres. Eu tô indo embora pra não mais voltar. Feche a porta, saia sem falar. Tá arrependida de quê? Tá chorando por quê? Se só me iludiu e ainda me usou. Vai embora de uma vez, sem olhar pra trás. Esquece o que a gente viveu e me deixa em paz. É melhor assim pra mim. Feche a porta, saia sem falar. Tá arrependida de quê? Tá chorando por quê? Se só me iludiu e ainda me usou. Vai embora de uma vez, sem olhar pra trás. Esquece o que a gente viveu e me deixa em paz. É melhor assim pra mim. Vai aprender que não se brinca com amor.